tristeza vem me derrubar, mas o meu lugar não é lá, não é no fundo do poço. Senhor, a angústia vem me assolar, me dizer que eu não sou ninguém, que o meu valor se foi. Mas o que me definiu foi teu sangue lá na cruz, se entregou sem hesitar, sem se importar com a dor. Quando o medo então vier me dizer que é o fim, eu me lembrarei que o meu Redentor me ama. Onde o pecado